suas macaquices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar enquanto você não ri. Ele não vai parar enquanto você não ri. Nossa! Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco. Suas macaquices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar enquanto você não vir. Ele não vai parar enquanto você não vir.